Era uma vez uma vida que começou a mudar, no belo dia que cruzei aquele olhar. Sem esperar me apaixonei, ela era muito mais do que um dia eu sonhei. Me casei, seu pai me trouxe em sua mão, me incumbiu da missão de lhe dar proteção, a possuir em meus braços e cumprir o ritual. Minha princesa de cristal, até que o belo dia houve a primeira briga. Nada demais, uma pequena intriga, mas como dor de barriga. Não foi só uma vez, em menos de um mês, foram duas, três. Era conversando que a gente se resolvia, gritava, mas só que nunca batia. Me desculpe, nunca mais vou te xingar, a partir de hoje vou apenas te amar. Não gosto nem de lembrar. Eu perdi meu amor. A vida me ensinou que eu tava equivocado. Violência gera violência, esse é um fato. Mas a danada da rotina só trazia mais tensão. E dessa vez não foi só um palavrão. Ingenuamente ela tentou revidar. Empurrei-lhe uma vez e voltei a empurrar. Com um corpo mais frágil, cada vez mais acuada. Foi ficando agressiva, não media as palavras. Fui criado para não aceitar desaforo. O sangue encheu meu olho e capotei-lhe um soco. Os vizinhos achavam que aquilo era normal. Não meteriam a colher em briga de casal. Prometo melhorar, aconteça o que aconteça, me perdoe. Onde eu estava com a cabeça, fui parar na delegacia algemado. Mas não foi nada difícil convencer o delegado. Foi ele mesmo quem propôs a solução, um novo perdão e consequente reconciliação. Versão, agressão, reconciliação. Preferia que tivesse me trancado, não teria voltado e te estrangulado. Não extrapolaria os limites do jogo entre um buquê de rosas e uma arma de fogo. O que foi que eu fiz? Onde isso começou? Nunca desejei atirar em meu amor. Quem foi o mentiroso que escreveu esse roteiro e me transformou num assassino traiçoeiro? Se pudesse voltar atrás, não faria mais. É indescritível a falta que você me faz. Confesso que não sei quem foi que mais perdeu, mas sei quem ofendeu. Mas sei quem foi que bateu. Mas sei que quem matou fui eu.